Max Ossano, grava print, Max. Italo Rebardo. O melhor show do Piauí. Estética ao Paulinho. Eu vou te viciar nesse solinho. Concentra pra sentar devagarinho. Eu vou te viciar nesse solinho. Concentra pra sentar devagarinho. Tá doida, tá louca. André CDs, o moral de pico. Juntou de medicamentos do Gret. Tá viciada e senta. Distribuidora de medicamentos estourada. A viciada em sentar com a bunda. Tudo nas encomendas. Atenção, bota a palma da mão no chão. No chão. Palma da mão no chão. Tá doida, tá louca, tá doida. Só o retorno, Léo, só o retorno. Matheus Luiz, bota a voz, bota a voz. Tá viciada e senta com a bunda. Toma de bunda, de bunda, cabelo nas alturas. Tá viciada, MS Bebidas, Iago CDs. Oi, Iago. Atenção, palma da mão no chão. Vai, Graça. Lucas do Mini Mercado Luzimar. Pizzaria Tampa de Bom.